Panorama Agrícola para 13 de março de 2014, quinta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Quinta-feira de lua crescente, hoje é 13 de março de 2014. Nós estamos abrindo para você, nosso amigo ouvinte, o Panorama Agrícola. Um abraço do Mauro Moirer, do Eduardo Maier, do Márcio Peixe, a equipe que faz o Panorama Agrícola para você. No ditado de hoje, segure o verdadeiro amigo com as duas mãos. Confira no programa desta quinta-feira uma dica para a terceira idade. Na entrevista, conheça o território do mel na Grande Florianópolis. E no panorama regional, Chicão de Lages fala sobre a região de Urubici, um cenário para comerciais. Ligue 48-3665-5359 e participe do Panorama Agrícola. Ou envie e-mail com sugestão de pauta para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Confira também o nosso programa na internet, no site da IPAGRE, no site do Governo do Estado e no portal Dia de Campo. Dica do dia. Pratique atividades físicas, são essenciais para o condicionamento físico e o aumento da qualidade de vida na terceira idade. Musculação leve, caminhadas regulares, pilates e dança de salão são boas opções. Estamos anunciando para os dias 1º e 2 de agosto a segunda Agrotec em Pomerode. O anúncio é com bastante antecedência para que você, agricultor familiar, possa se programar e visitar essa mostra de máquinas e equipamentos para a agricultura familiar. Planeje excursões para 1º e 2 de agosto em Pomerode, próximo a Blumenau, no Médio Vale do Itajaí. Essa segunda Agrotec em Pomerode é um evento que tem o apoio dos programas de olericultura e gestão de mercado e negócios da EPAGRE. Também teremos durante a Agrotec a realização de um grande seminário de rastreabilidade dos hortifrutigranjeiros e o programa PARA, Programa de Acompanhamento de Resíduos nos Alimentos, em virtude de uma ação do Ministério Público de Florianópolis na questão do agrotóxico, em parceria com a Vigilância Sanitária e SEASA, SIDASC e EPAGRE. Esse seminário de rastreabilidade do programa PARA vem ao encontro do objetivo maior do programa de olericultura da EPAGRE, Produção Limpa. Nesta ação, cabe à EPAGRE a parte educativa e de boas práticas de produção. Mostra Catarinense de Tecnologias para Agricultura de Pequena Escala, Agrotec em Pomerode, dias 1º e 2 de agosto. Confira a entrevista de hoje. Na entrevista de hoje, conversamos com José Orlando Borguesan, que é o gerente regional da EPAGRE na Grande Florianópolis. Ele fala sobre o território da produção de mel, que envolve municípios de Biguaçu, Major Gercino, Nova Trento, até São Bonifácio, que vão ter casas de mel. Preste atenção. A ideia é o território de produção do mel, que envolve em torno de seis, sete municípios, da Grande Florianópolis. Priorizar a questão das casas de extração, que vão ser em número de 17, espalhada nesses municípios de forma estratégica, onde se concentra a maior parte dos produtores, formando uma grande aliança no programa EC Rural, visando, dar qualidade ao mel, para que os produtores possam abarganhar mais a hora que for comercializar, né? Dada a procedência da extração, do embalamento. Então, essa aliança está se concretizando já esse ano e as construções dessas casas também já estão começando, a delimitação dos pontos por município, né? E isso certamente vai dar um grande impacto Além de que esses municípios também vão ter, em função da aliança do MEL, o componente de melhoria das estradas para que os agricultores possam melhor conduzir a sua produção. Quais são os municípios? Aqui são Biguaçu, Águas Mornas, São Bonifácio, Anitápolis, Angelina, Major Gersino, Botuverá e Nova Trento. E esses municípios então vão ter casas extratoras de mel, é isso? Isso, dentro do modelo da legislação, né? Legislação federal. E certamente vai dar sim um impacto e uma melhoria na qualidade do mel oferecido à população. O SC Rural vai entrar com 50% e os produtores vão entrar com outros 50%. E os produtores estão sendo organizados em alguma cooperativa? São várias associações de produtores que estão se unindo numa associação única, né, para poder usufruir esse benefício. E está se pensando como é que seria uma associação que congregue todas essas associações municipais. E começa quando? Os estudos já estão bastante avançados, estamos consultando a OSESC, né, que rege a questão das cooperativas, para a gente tentar achar um modelo ideal que satisfaça a todos. O pré-projeto já foi aprovado na Secretaria de Estado da Agricultura e Pesca, né? E agora os levantamentos estão sendo feitos nas propriedades, porque em cada propriedade dessa também vai ter os investimentos. Investimentos em aquisição de colmeia, em instalação de apiário, a questão dos EPIs do produtor. Então, a melhoria é em grande parte da cadeia produtiva. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola entrevista com o gerente regional da IPAGRE na Grande Florianópolis, José Orlando Borguesan, sobre território de produção do mel na Grande Florianópolis. Fique ligado no Panorama Regional. Cenário para comerciais. As belas paisagens da Serra Catarinense têm despertado o interesse de grandes marcas que usam os cenários da região com locações para gravar comerciais. Este ano, as montadoras Toyota e Ford e a fabricante de pneu Dunlop produziram material publicitário no município de Urubici, na Serra Catarinense. A divulgação das paisagens através de comerciais nacionais e até internacionais deixa então os urubicienses muito animados com a possibilidade de atrair cada vez mais visitantes ao município. Segundo o depoimento dos mesmos, é emocionante ver Urubici, né, vinculada a marcas famosas. Apesar do nome Urubici não aparecer nos comerciais, somente os cenários são suficientes para despertar o interesse, então, desses produtores. O trabalho de divulgação da Serra Catarinense com destino turístico foi o que motivou a vinda das empresas para a região, onde então a Santur faz um trabalho de divulgação em revistas de bordo, operadores de turismo, e isso então chama atenção a esse público específico. Os produtores comerciais, né, que visitam a cidade de Urubici, então escolhem cenários onde os mais famosos são a Cascata do Avencal, a Serra do Corvo Branco, fica em Urubici, e o famoso Morro da Igreja, que pertence então ao município de Bom Jardim da Serra. Urubici, então, um município catarinense que tem se tornado cenário para comerciais, né, de grandes marcas nacionais e até mesmo internacionais. Hamilton Weber Xavier Chicão, EPAG Região de Lares, para o programa Panorama Agrícola. Você sabia? Você sabia que o plantio direto na palha é uma das alternativas mais eficientes para o desenvolvimento da agricultura sustentável? O plantio direto na palha permite melhorar a produtividade das culturas, incorporando matéria orgânica, e reduz a erosão do solo e também a emissão dos gases de efeito estufa. É hora das notícias. Daqui a duas semanas, nos dias 27 e 28 de março, acontece em Guatambu, no oeste do estado, a segunda edição da Expo Leite, feira com tecnologia e conhecimento ao produtor de leite, também concurso da Bezerra e concurso leiteiro. Segunda Expo Leite em Guatambu, no final de março. Confira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.